programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando aqui mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 29 de março de 2019, e a notícia da vez é que agora eu... Sextou! Cientistas inverteram o tempo em um computador quântico. E as Olha só como já começa essa sexta, hein? E as implicações foram enormes. E eu acho que, em homenagem a isso, toda essa introdução tem que ser colocada ao contrário. Então, meu nome é Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o que ele o sonho. Ou melhor, é que nem que sonho Enk. Que é que ele o sonho, esse é o contrário. Valeu a pena. Tempo que está constantemente a esgotar-se e nunca tem. Caralho, o moleque tá achando que é o Carl Sagan. Alguns dizem que é uma ilusão. Alguns dizem que voa como uma flecha. Abraço pra, pra Zenon de Aleia. Bem, essa flecha do tempo é uma grande dor de cabeça na física. Por que o tempo tem uma direção específica e tal direção pode ser invertida? Um novo estudo publicado na Scientific Reports está fornecendo um importante ponto de discussão sobre o assunto. Uma equipe internacional de pesquisadores construiu um programa de reversão de tempo em um computador quântico, em um experimento que tem enormes implicações para a nossa compreensão da computação quântica. Sua abordagem também revelou algo bastante importante. A operação de reversão do tempo é tão complexa que é extremamente improvável, talvez impossível, que aconteça espontaneamente na natureza. Só o ser humano, caralho, que é muito louco, consegue fazer essas paradas. No que diz respeito às leis da física... No que diz respeito às leis das físicas... Das leis das físicas... Das físicas, né? No que diz respeito... Das múltiplas físicas... No que diz respeito às leis... Às leis da física... A lei islâmica, em né? muitos casos, não há nada que nos... Não há nada que nos impeça de avançar e retroceder no tempo. Nada impede, né? Só acho que não deve ser legal. Nada impede, mas não é difícil. É. Em certos sistemas quânticos, é possível criar uma operação de reversão de tempo. Aqui, é aquilo que eu estava baseado em um cenário realista. Evolução de um sistema... Caramba, experimento mental baseado em um cenário realista. Realista? Isso é, tipo... Isso é budismo. É budismo, né? É assim que nasce a religião, mano. É, meio confucionista, tão louco. Meio comunista, mano. É, a evolução de um sistema quântico é governada pela equação de Schrödinger, que nos dá a probabilidade de uma partícula estar em uma determinada região. Outra importante lei da mecânica quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg, que nos diz que não podemos saber a posição exata e o momento de uma partícula porque tudo no universo se comporta como uma partícula e uma onda ao mesmo tempo. E os pesquisadores queriam saber se conseguiriam tempo para se inverter espontaneamente para uma partícula por apenas uma fração de segundo. Uma fração de uma fração de segundo, imagino. É. Eles usam um exemplo de uma sugestão quebrando um triângulo de bola de bilhar. O exemplo que eles usam da bola do triângulo com a bola de bilhar, aquele triângulo que mantém as bolas no lugar, sabe, para ajustar. Uhum. Eles falam que se você rompe o triângulo e as bolas vão em todas as direções... É uma boa analogia para a segunda lei da termodinâmica, em que o sistema isolado sempre vai dar ordem, que no caso é o triângulo com as bolinhas dentro, ao caos, que é o triângulo se rompendo e as bolinhas vão para todos os lados. E a equipe começou a testar isso, e se isso pode acontecer, tanto espontaneamente na natureza, quanto em laboratório. E seu experimento mental começou com um elétron localizado, o que significa que eles tinham certeza de sua posição em uma pequena região do espaço. As leis da mecânica quântica tornam este conhecimento com precisão difícil. A ideia é ter a maior probabilidade de que o elétron esteja dentro de uma determinada região. Essa probabilidade mancha à medida que o tempo passa, tornando mais provável que a partícula esteja em uma região mais ampla. Os pesquisadores então sugerem uma operação de reversão do tempo para fazer o elétron de volta à sua localização. O experimento de pensamento foi seguido por alguma matemática real. Ou seja, eles... Como é que eu vou explicar isso aqui? Eles pensaram teoricamente, simularam um elétron num ponto... Tipo, largaram ele naquele lugar e depois fizeram ele voltar, alterando o tempo e não a posição do elétron. É, ele tava parado, eu peguei ele, aí eu movi ele pra frente. Eu quero que ele volte pra trás. Isso. Só que em vez de eu mover ele pra trás, eu não posso mexer nele. Eu vou voltar o tempo pra trás. Isso. Exatamente. Os cesadores estimaram a probabilidade disso acontecer com o elétron no mundo real, devido a flutuações aleatórias. Se fôssemos observar 10 bilhões de elétrons recém-localizados a cada segundo durante toda a vida do universo, que são 13,7 bilhões de anos, veríamos isso acontecer apenas uma vez. Ou seja, um elétron voltaria para a mesma posição inicial a cada 10 bilhões. Isso simplesmente levaria o estado quântico de volta um bilionésimo de segundo para o passado. Aproximadamente o tempo que leva entre o semáforo ficando verde e a pessoa atrás de você buzinando. Embora seja improvável que a reversão do tempo aconteça na natureza, isso é possível no laboratório. A equipe decidiu simular a ideia de elétrons localizados em um computador quântico e criar uma operação de reversão de tempo que traria de volta ao seu estado original. Uma coisa que ficou clara foi: quanto maior a simulação, mais complexo e menos preciso se tornava. Em uma configuração de 2 bits quânticos, que bits quânticos são qubits, simulando o elétron localizado, os cesadores conseguiram reverter o tempo em 85% dos casos. Em uma configuração de 3 qubits, apenas 50% dos casos foram bem-sucedidos e ocorreram mais erros. Eu tenho um post sobre qubits e computação quântica lá no Queimando Neurônios, e o link está na descrição e no post para quem quiser dar uma olhada. Essa área é um pouco mais complicada de se entender, mas é muito interessante. E, embora seja improvável que os programas de reversão de tempo em computadores quânticos levem a uma máquina do tempo, que é o que, com certeza, os cientistas estão querendo fazer. Ou não, né? Quando você começa a tentar voltar no tempo, o que você quer? Uma máquina do tempo. Ou sim. Ela pode ter algumas, aplicações importantes para tornar os computadores quânticos mais precisos no futuro. Bom, e é isso. E uma coisa que me veio aqui na cabeça, que me parece muito interessante, é que quando você volta no tempo o elétron, será que ele cria uma cópia simultânea dele no espaço que ele estava? Já que ele está em dois lugares ao mesmo tempo. E isso explicaria porque ao viajar no tempo você não destrói o tempo que você está? Mano, é só usar droga. Aí, fica, fica aí, mano. Reflexão, filosofia. Filosofia aí pra galera. E curte filosofia pesada aí. Já tem algumas soluções aí. Talvez a resposta, o cientista que vai responder isso esteja ouvindo esse programa nesse momento. Talvez o cientista esteja gravando esse programa nesse momento. Oh, olha! Que isso! Talvez o cientista que vai descobrir isso é o nosso vizinho que está atrapalhando a gravação neste exato momento. Justo. Olha aí, olha aí. Sempre é uma possibilidade. Então é isso. Tudo é possível. Esse programa fica por aqui? Sou eu que falo. Tira a mão. É. Só que é. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. E nós vemos semana que vem com mais um QN News. Falou! Falou!